tirar a coroa aqui, ó. Vou tirar a coroa, guardar com carinho aqui. Inna Babylon, got a mercy. Inna Babylon, got a mercy. Inna Babylon, got a mercy. Inna Babylon. Inna Babylon, got a mercy. Inna Babylon, got a mercy. Inna Babylon, got a mercy. Qualquer dia vou voltar pra casa, Monte Zion, terra sagrada. Eu ainda vou voltar pra casa, Babilão falha porque sou rasta. Qualquer dia vou voltar pra casa, Monte Zion, terra sagrada. Eu ainda vou voltar pra casa, Babilão falha porque sou rasta. Desaba Babilônia e caia agora. 500 anos nesta e não colabora. Que emete sempre a roupa toda hora. Presta atenção que logo irei embora. Vou ver a demolição olhando de fora. Verde, amarelo, vermelho é o botão, essa é a hora. O resto eternamente é amor em toda obra. Black style, Nicole, oi, na escolta e agaiou. Por favor, saiam todos daqui, agaiou. Exato um minuto pra explodir. Se lasciou, primeiro está aqui pra sorrir, conferir. Se divertir, agaiou. Por favor, saiam todos daqui. Exato um minuto pra explodir. E agaiou. Se lasciou, primeiro está aqui pra sorrir, conferir. Inna Babylon, got a mercy. Inna Babylon. Inna Babylon, got a mercy. Inna Babylon. Inna Babylon, got a mercy. Inna Babylon. Inna Babylon, got a mercy. Inna Babylon. Inna Babylon, got a mercy. Inna Babylon. Inna Babylon, got a mercy. Inna Babylon. Inna Babylon, got a mercy. Inna Babylon, got a mercy. Inna Babylon, got a mercy. Oyo, oyo, Rastafaya chegou. Só eu defundando o estalo. Oyo, oyo, Rastafaya chegou. E mesmo assim vou vivo, got a mercy. Oyo, oyo, Rastafaya chegou. Só eu defundando o estalo. Oyo, oyo, Rastafaya chegou. Essa vibração, não vamos parar. Show livre, aqui o Haga, Arcanjo Ras, MCJ. A vibe é um e um continuará. Ei, Cleitão, pode pular.